Agora veja comigo alguns textos bíblicos. A dimensão do in, comunhão, discipulado, crescimento, diz respeito à nossa vida diária de transparência, de relacionamentos, de vínculos, de comprometimento com a palavra, de comprometimento com o culto, de comprometimento com as células na nossa realidade local, de crescimento no estudo da palavra. Essa é a verdade da obra de Deus. E nós temos três versículos, entre centenas de versículos. Quero separar três versículos. Primeiro, Hebreus 3, 13. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Exortai-vos. Sabe o que isso significa, irmão? Que se você frequenta um culto, olha aquele irmão, irmão, olha a primeira vez, olha que coisa bonita. A gente tem um relacionamento tão legal, tão bonito, mas você não conhece um ao outro. Mas se começa a frequentar, se começa a ter comunhão, se começa a conhecer, é um perigo incrível. Se começa a ir na célula, se começa a ir em casa, se começa a vir mais em culto, se começa a ajudar, se começa a entrosar mais, que perigo! E tem muita gente que não quer esse perigo de jeito nenhum. Deus me livre desse perigo. Eu prefiro ver minha vidinha, eu sei meus limites, eu ponho meus limites. Mas a palavra do Senhor nos diz, filho, você tem que viver em comunhão, sabe por quê? Porque alguém vai poder te exortar. E exortar no nosso contexto evangélico, por muito tempo parecia assim, você está errado, você não pode, olha que coisa feia, que coisa... Não, exortar não é isso. Exortar não é apontar o dedo. Na essência, a palavra exortar é colocar para cima. E isso vai acontecer na vida do in, na vida da igreja de crescimento e comunhão. Um irmão ao seu lado vai ver que você está levando uma vida, algumas atitudes na sua vida, no trabalho, na escola, na intimidade, você vai revelando isso. Há alguma coisa que é incoerente com a palavra do Senhor e esse irmão vem com amor e diz, irmão, eu tenho visto na sua vida que acontece isso, isso, e a palavra do Senhor diz o contrário, a palavra do Senhor diz isso, isso, isso. Naturalmente, por causa da nossa natureza pecaminosa, a tendência de cada um de nós é não gostei, que é isso? Como é que ele vem aqui? Como é que ele me fala desse jeito? Como é que é? Eu sou dono do meu nariz, eu sou adulto, sou grande. Mas a vida da igreja, para um verdadeiro crescimento, assim como a vida de família, para um verdadeiro crescimento, assim como a vida profissional, para um verdadeiro crescimento, passa por uma questão que só tem nessa dimensão do in, que é de um exortar ao outro. Nós não estamos falando de irmãos entrando na vida dos outros, não. Quando é o Espírito Santo, pode ter certeza que tem graça e sabedoria, mas pode ter certeza, irmão, quando vivemos a vida de igreja, não apenas frequentadores, o Senhor vai começar a usar irmãos que vão nos dizer coisas que alguém precisava dizer e a gente não ouvia. E isso faz com que nós tenhamos discipulado e cresçamos. Um irmão exortando ao outro. Hebreus 10, 24 e 25. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Não deixemos de nos congregar. De novo, não significa só ir ao culto. Na verdade, quando Paulo escreveu as suas cartas, quando os apóstolos, no início da igreja, conduziam a igreja, não havia um templo assim, exclusivo dos evangélicos, dos cristãos, ou como eram chamados, do caminho. Não, eles se reuniam nas casas e no pátio do templo. Então, na verdade, a Bíblia não está falando de reunir no culto naquele dia, naquela hora. Embora isso seja uma realidade do nosso contexto social e cultural de hoje. Graças a Deus porque temos este lugar. Porque se não tivéssemos esse lugar, Nosso contexto social, geográfico, econômico, nosso contexto de hoje não nos permitiria reunir, como talvez os irmãos lá da cidadezinha de Itapecerica, que tem lá 15 mil habitantes e cada um pode ir na casa do outro com toda facilidade. Como nos dias em Jerusalém, que apesar de ser uma cidade muito grande, os que se salvavam eram um grupo que podia viver juntos. É diferente do nosso contexto hoje. Então Deus nos dá um recurso físico que facilita a reunião. Mas não se trata de vir aqui. Congregar é muito mais do que isso. É ter vínculos. É ser vinculado. É se aliançar. E o Senhor vem e diz, através do autor aos Hebreus, olha, tem muitos que se deixam de congregar. Não façam isso. Mas prestem atenção. Tenham aos irmãos como superiores. Dê honra aos irmãos. E aqui nós encontramos uma outra questão, que é um ponto assim, muito sério, muito delicado da vida da igreja, que é o que afasta muita gente, ou o que impede muita gente de viver aprofundando na vida da igreja. É que eu penso diferente. Eu acho melhor, sabe? Eu gosto do meu jeito. Olha, eu não quero ninguém interferir na minha vida. Vem o Senhor e diz assim: considere os outros superiores a você. Eu viajei com alguns líderes algumas vezes e eu prestei atenção que, em algumas vezes, alguns deles, poucos, mas alguns deles, aonde estávamos, ele estava sempre, porque você viu lá em casa? Ah, lá em Belo Horizonte, lá é muito melhor. Ah, que bênção, né? Deus já nos deu. Ah, que coisa, né? Quando a gente sai de casa é que a gente vê, né? Como Deus tem nos abençoado. Olha quanta necessidade nesse lugar. Olha como eles fazem tudo errado. Olha como eles estão atrasados. E o Senhor tem me despertado para outra coisa. Filho, aonde você chegar, tenha olhos para ver quantas coisas novas, bonitas e diferentes eu dei a eles. Para você extrair e aprender, para você voltar e falar assim: olha, tem coisa boa lá. Eu aprendi coisas que a gente já devia ter aprendido. Eu preciso ter esses olhos. Os meus irmãos têm coisas que eu não tenho e que eu preciso ter e que eu vou aprender e que vão me abençoar grandemente. Eu preciso olhar para os meus irmãos. Por mais que eu saiba os defeitos deles, eu preciso olhar para eles sabendo: tem alguma coisa nele, irmão, Deus, que o Senhor não me deu e que eu vou receber e desfrutar através deles, tendo os outros em honra. E como é difícil isso, irmão? Sabe por quê? Porque se eu estou no quinto ano e você está no segundo, eu posso dizer assim: bem, modéstia à parte, eu já estou no quinto ano. Não é questão de orgulho, é só uma questão assim: eu já passei por essa matéria, sabe? Eu já fiz isso, eu já fiz isso muitas vezes. Eu já sei. E aí o Senhor nos ensina a ir ouvir um irmão simples, humilde, que não está nem no segundo, nem no primeiro, nem entrou na escola que eu já formei, irmão. E sentar para ouvir e falar: Senhor, vai fluir alguma coisa do Senhor na vida desse meu irmão, que eu não tenho. Só a vida em da igreja gera isso em nós. Você só passar por aqui, você vai ser eternamente dependente, necessitado de muita coisa que só acontece no convívio dos irmãos.